ZYK646. Rádio Brasil AM 690 kHz. 1000 watts de potência. 24 horas no ar. Músicas, notícias, serviço e variedade. Rádio Brasil AM. Estúdio na Avenida Monte Castelo 225 Centro. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Rádio Brasil AM. A força do rádio em Santa Bárbara do Oeste. Portal SB Notícias.